O mais importante não é o microfone que trago na mão. O mais importante é o que eu trago no coração. Criote. Da província do Bengo, para os ouvidos internacionais. Rap acima dos 40, diferente dos demais. Vivo no limite, mas não sou limitado, felizmente. A música é o meu vício, sou músico dependente. Adepto do rap honesto, que só foda o resto. O ensino escolar angolano necessita dos meus textos. Quem luta pelo povo vencerá. Quem morre pelo povo viverá. Tenho meu estratagema na luta contra o sistema. O que trago são poemas, para este povo emblema. A hora é agora, linhas psicomotoras. Dispenso beijo contratual de muitas editoras. Os que me conhecem me chamam mestre. Subscrevo, não censurem a minha voz. Censurem o que escrevo. Falo a verdade para o meu povo sem medo nenhum. Cabe a vocês seguir o exemplo para o bem-estar comum. A verdade é a minha luz. Quem me conhece sabe. A verdade é a minha luz. Apenas faço o que me cabe. A verdade não se traduz. Quando a luta é verdadeira, a verdade em mim reluz. Como poesia de primeira. A verdade é a minha luz. Quem me conhece sabe. A verdade é a minha luz. Apenas faço o que me cabe. A verdade não se traduz. Quando a luta é verdadeira, a verdade em mim reluz. Como poesia de primeira. Não sou René, mas sou bombástico. Não sou DJ, mas sou malvado. Não sou movimento horrorcore, mas tenho aliados. A minha herança é Bakongo, meu regimento é supremo. Sou filho da Laeste, o meu signo é extremo. Eu e o flagelo somos tão urbanos hoje que deixamos de ser eco e passamos a ser voz. A minha poesia não é estática, obra enigmática. A minha poesia é didática, rimas automáticas. Hip hop dá um outro ar à minha alma. Se isto é uma ressurreição, então eu sou um fantasma. Polêmico por ser mediador da sociedade. Censurado pela mídia por cantar a verdade. Hoje pago o preço por ser a pessoa que sou. G-R-I-O-T e Mosh H-E-B-O. Esqueçam a era do gelo, da pedra e seus holofotes. Vocês estão a viver a era de Ebo e Mosh, o griote. Salam Bibose, põe as mãos no ar. Leo MC, põe as mãos no ar. Chato MC, põe as mãos no ar. O Songoieto, põe as mãos no ar. A verdade é a minha luz. Quem me conhece sabe. A verdade é a minha luz. Apenas faço o que me cabe. A verdade não se traduz. Quando a luta é verdadeira, a verdade em mim reluz. Como poesia de primeira. A verdade é a minha luz. Quem me conhece sabe. A verdade é a minha luz. Apenas faço o que me cabe. A verdade não se traduz. Quando a luta é verdadeira, a verdade em mim reluz. Como poesia de primeira. A minha voz é uma ferramenta de trabalho. Se fecharmos os olhos, é a voz que nos guia, que nos estende o pensamento, conduz as memórias e nos leva a viajar. A minha respiração, o meu timbre, o meu ritmo, são as ferramentas que eu disponho para que essa viagem seja bem conduzida. Griote.